Série 5952 de tração para sequenciamento, curva à direita, proa 245, se limite a magnética 120 de Simbra. Boa, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, eu desço. Controle de Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima, decolou da 17, segue na sua escuta. Papá Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais, reporte na Praia do Foco. Atenção, sobrevoo em Dias D'Ávila, senhora. Vai reportar para iniciar o sobrevoo, se autorizado. Gente, mantenha-se em condições visuais, no controle... Mantenha-se na escuta do controle. Na sua escuta permanente, o Papá Romeu Lima. Trip 5220, vector for sequence, turn left, heading 010. Your limit is localized course. Under had a vector 010, limit is localized course. Maintain 060. Informação Quebec, está no 06. 3-4. Isso. GM 3191, Quebec confere, agora 340. 340. Só tem autorizado que nível aí? 38. Então vou aguardar o 3340. Gente, é o terceiro, vou copiar. Zero cinco, ciente, mantenha-se em condições visuais, aposta na rotatória. Controle Salvador, bom dia, Goldoim, zero decolou. O Série 5941 desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Reportará estável no IDS 2.000 pés, 5941. Patrulha 05, reporte rotatório. Reportará rotatório, patrulha 0. Azul 4207 desça para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.000 pés, patrulha 0. Rotatório 6740, desça para 1.000 pés. Trip 5220, descend to 3000 feet, QNH 1021. 3001021. Controle Goldo 60, decolou. Fusário 5952, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 952, 4000 pés. Confirma a informação, Fusário 5952. Ajuste no 019. A 307 vai manter um pouquinho à direita aqui, pode desviar de cúmulos. Copia o gol 260. Trip 5220, to right heading 040. 040. 207, confirme quantas milhas o senhor vai desviar. Ah, apenas 2 milhas à direita aqui, só desviar de um pequeno cúmulo. A ciência, azul 4207, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado LS. Prática. Salvador Web 6740, transfere. 6740, identifica, autorizado chega da Mari, desça para nível 050. 050, poderia voar, tá? Não, mantenha o perfil da chegada, Web 6740. Mantiro, Pabote, Mari, tá? O IRS 5941. Sério 5958, chame torre 118-95. 41, vai chamar a torre 118-95. confirma a frequência, 5. Força Aérea 5941, chame torre em 1918 decimal 95. 1918 95. Trip 5220 with the Spirit final approach. Confirm the speed, please. Reduce to final approach speed. Reducing to minimum clean speed, trip 5220 will be 140. Astrônio Salvador, voo 260, nível 1900, ascendendo nível 390, saída PUC. Gol 1260, ciente, contato radar, mantenha o perfil da saída PUC, ascensão 390. 390 na PUC, gol 1260. O Sair 5952, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna. 5952, ele na proa de Duna, no quarto meu país. Correto, saída da Euler da Bidev, reporte o mais. O 98 do sinal 95. 295. Tá 3191, cópia? Matei. 3191, autorizado Galeão, nível 340. Vai decolar dono zero, curva direita, saída da EL, lei da bridge. Em bridge, intercepta a rota do seu plano e prossegue, conforme a mesma. Controle 120 decimal 8, transponde 5155. Autorizado Galeão 340, decola da 1-0, curva direita, da EL Linda, lei da bridge, antes do 1-0. 1208, controle, 1-5-1-5-5, transponde. 3191 da tarde. 3191, correto, reporte pronto, portão 612. Reporta quando pronto, 3191. Dia November Alpha, informação Quebec, qual é o setor do voo? S, report established. 2020, não? Desça para 3, meu país, ajuste na 020. 952, desça para 3, meu país, na 020. Azul 4060, identifique, atrasado chega da mar e desça para nível 060. Lembrar, cópia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, forte 20 milhas. Recola da 17, pela esquerda, no corredor forte. Controle 120 decimal 8 e seu transponder 0171. 16 decimal 85, alterna 12545. Acionamento, táxi da colagem. Tango prossiga. Tango, Tango. Confirme parte, ficha de cola, tá indo parte 3. Gente, só um minutinho pra cópia. 3520. Roger, complete final, contact tower on frequency 118.95. Hello. 2000 para o 5952, 2010. Autorizado 2000 pés. Ajuste no 020. 5952. Controle, o patrulha 05 na rotatória. Patrulha 05, ciência, para ingresso no circuito, chame torre 198.95. 118.95, patrulha 05. Sério 5952, autorizado LS, reporte estabilizado. 5952, reporte estabilizado no ILS. Controle, confirma patrulha frequência da torre? 118.95, patrulha 05. 953. 10, portão 08. Alfa Júri pro costumeiro 08, azul 4207, até amanhã. Alfa Tango Tango, copia. Alfa Tango Tango autorizado, porto seguro. Nível de voo 105. Recorda da pista 10, na primeira curva direita, no corredor Axé. 1.000 pés distrito, guardando em 1. Liberação do controle. Até o transporte 0136. E o controle operando 208. Alfa Tango Tango, atendimento correto, chame para acionamento de táxi. Ah, pode prosseguir 2000? Sim. 2000 pés, ajuste no 020. A 2000, ajuste no 020. Autorizado o procedimento? Web 6740, autorizado o procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. Controle, Força Aérea 5952, estabilizado no curso do localizador. Força Aérea 5952, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. Torre 118.95, Força Aérea 5952. TV 5220, Seguidex de Alfa, Kilo, Pac 3, Remota 03. Alfa, Kilo, Pac 3, Remota, Kilo, 02. Qual o meu Lima na escuta do controle? Qual o meu tempo sobrevoo, Papá Romeu Lima? Papá Romeu Lima. 728, tá pronto pra cobre. 5728, autorizado Recife, via Perusco 58, nível de voo 350. A cola da pista no zero com a primeira curva à esquerda, na saída PUC, transição Caju. A 135176, controle aéreo 120.8. 05728 via Upper 58. Regimento Cátimo para pushback, acionamento web 5728. Azul 4060, desça para 5000 pés, ajuste 902. 5000 pés, 902. Alfa Tango Tango, prossiga taxi via Pátio, Índia Alfa, no ponte para Chimetu, número 8, décima 95, ajustado no 020. Sete, sete, eu gosto para pushback e acionamento. Utilizando o final da zero web. Web 6740, completo final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118, decimal 295. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado procedimento ILS, reporte estabilizado, está procedendo. Você copiou o solo? Copiou o solo, eu estou... autorizado, Força aérea no 351 no contato radar. Autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050. Aérea no 351, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 020. autorizado, Papá Romeu Lima. Aérea 5956, autorizado chegada a ponte, desça para nível de voo 050, ajuste 9020. Azul 4060, complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118.95. Gente, 1118.95, dá volta para o procedimento. E a Alfa vai reportar antes do Juliette, né? Tá reportando. Antes da Juliette, 6740. 96740, após o push do Boeing 737, estou autorizado em graça Juliette, portão 10. Então, após o push, está autorizado via Juliette para o Boeing. Salvador, está 3191. 06 para pushback acionamento. 3191, aguarde para pushback acionamento. Lavar, 3191. Bom dia ainda, Xené, 6213. Xené 6213, prossiga. Autorização Galeão, 360. Xené 6213, aguarde para cá. Guardando. 3191, está autorizado o pushback, acionamento de CMTEC. Autorizado o pushback, chama para o táxi, 3191. Sou de papapapá, o Fatego Togo. Papapá Alfa Tango Tango, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, a 1.000 pés, reposta no farol da barra. Reposta no farol da barra. Fim de Alfa, no ponte frete minha turma, 1.9, 9.5 ajustado, 1.0, 2.0. 2-1-5, papapapa, Alfa, Tango, Tango. Papapapa, Alfa, Tango, Tango, gostaria de voar na proa de Porto Seguro? Afirmativo, Alfa, Tango, Tango. Papapapá, Alfa Tango Tango, voa na proa de Porto Seguro. Voando na proa de Porto Seguro, aguardando para a sessão 105, papapapá, Alfa Tango Tango. Papapapá, Alfa Tango Tango, livre ascensão para nível de voo 105. Alfa Tango Tango. Alfa de LED, portão 01. Voo 060, ajuste no 020. Para 60, Web 6721, mantenha o perfil de chegada, ajuste no 020. Descendo para perfil da mais, Web. Tá pronto para cópia? Tá pronto para cópia, 213. 213, autorizado Galeão, Vieta do 1010 MAP, após confirmada do plano, nível de voo 360. Sol da pista 1-0, com a primeira curva direita, na saída da El, Leda, após bridge. Acende transponder 5172 e controle APR 1-2-0-1. Autorizado Galeão, 360, Vieta do 1-0, até SMAP, depois rota. Cola da 10, primeira curva direita, Bael Leda, depois do Obrite, transponder 5172 e o controle 1208, Oxenem 6213. Oxenem 6213, protegimento correto, agora espero que se vai crescendo. Aguardando na posição 4, o custo técnico 6213.